891, repórter no externo. Portaria no externo, 891. Boa noite. No 52, chame Recife, 12685, alternado no 2545. 2685, 2545. Tower Gol 171, foreign red detect 171 on board, 2 hours endurance alternate, Serra Brava, Serra Vitor. Future hold point, QNH 1016, report you ready. We report ready, hold point to runway 10174. O solo ao 52, prossegue Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, BF-7-4-3. Uno 994, aguarde mais um instante para o pushback. Vou autorizá-lo. Escuta. Externo, TAN-3891, baixo trás, tem baixo travado. TAN-3891, vento calmo, autorizado pouso, pista 10. Livre posto, estando a zero, 3891. 386, reduzindo para a aproximação. 386, até 3170, boa noite. Boa noite, bom pouso. Voador, boa noite, do TAN-3170, vai estabilizando o ILS, TAN-3170. Peixe, TAN 3170, repórter no externo. Portaria no externo, 896, aguarde autorização para pushback. É o número 2 no setor. Ok, aguardando o gol 1896. O gol 994, após o webjet que vai estacionar na posição 2, está autorizado seu push. Vai iniciar após o web, o gol 994. iniciando uma chave travada, tá 3170. Tá 3170, ciente, aguarda a pista livre. Ah, escuta, aguardando. Voa 174, hold point, the main one here is red. Roger, hold point. Hold point. A 3891 no solo 57, direita Alfa e Juliette, portão 8. Direita Alfa e Juliette, portão 8, 3895. Ajuste no 0 no 6, vento calmo, autorizado pouso. Livre pouso, 190, da 31, 76. Boa 704, line up and wait. Line up and wait, boa 704. Quer confirmar o gate do 3891? 3891, portão 8. Obrigado. A 3170 ao 59, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3170, obrigado. Gol 1994 para o táxi, POB 157, 2:38, alternando Salvador. Livre até o ponto de espera, chama pronto, 1016 o ajuste, gol 1994. Chamará pronto, ponto de espera, gol 1994. Gol 174, clear takeoff, the wind is calm. Roger, clear for takeoff, runway 10, gol 174. Gol 1896, coordena a equipe de solo, tráfego vai levar a retaguarda, posta livre, puxa. Ok, positivo, manhã 896. Gol 1994, tá pronto, no ponto de espera da 10. Alinha e mantém 1994. Alinha e mantém gol 1994. 714, board 01. 120 this morning. 1208 to go on 714, have a good night. Have a nice trip. Salvador departure, good evening, go on 714, book a departure. Go 1704, radio contact to departure, climb to level 230, book departure. Okay, book a departure up to flight level 230, go 1714. Goro 994, vento calmo, livre decolagem. Livre decolagem, não no zero, Goro 994. O táxi Gol 1896 está com 167 a bordo, 3 horas de autonomia, antena Fortaleza. Fortaleza, 3 horas, 167. Chama no ponto de espera pronto, 10 no meio, ajuste. Ok, chamarei, 10 no meio, cara. No 994-05-208. 208, obrigado. Ah, ponto de espera pronto do 896. Por 896, ali mantém, você vê. E mantém com 896. 353-17, cópia. Ah, suba restrito para o nível 310 na saída PUC. Restrito 310 na PUC Aracaju, com 994. Role 120 decimal 8 e aciona 5065. Momo, transição Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Escogbo, voa direto Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar. Primeiro. posição Gol 8196. 8196, só mais um instante. Ligando. Solicitando nível 180. Suba restrito para nível 180, aguardando como final. Obrigado. No 714, 180 no nível incorreto. Solicitou no 70 ou 190? 170. Gol 1714, autorizado 1970 como final. Obrigado. Chame Recife agora, 2685, alternado no 2545. 2685, 2545, obrigado. Oito 96 09, 1208, bom. 08, bom dia. Controle, você chegou no 896, decolou na PUCA. No 896, contato radar, vai para 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol no 896. Voando 994, Recife, 2085, alternado no 2545. 896. 896, Brasília. Sub registro para o nível 310. Distrito 310, 896. No 896, Recife, 2085, alternado no 2545. Ok, 2685, 2545, boa noite. bom dia, TAM 3520 transfere, cruzando 185 para 150. TAM 3520, assina identificação, chegada Mari, peça via para 2000 pés, ajuste M16. Via 2000 Mari, 3520.